Vamos pro lounge, beber um vinho safra ruim e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar, seus olhos vão me encontrar e se perder. E você assim de perto dá pra me perder de vez nas suas tintas. Me deu uma noite pouca da manhã só pra eu sacar, seus olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá pra me perder de vez nas suas tintas. Me deu uma noite pouca da manhã só pra eu sacar, seus olhos mudam de cor. Deixa enquanto evoluir pra teu namorido. Pensa comigo de manhã, nós dois na cama com voz de sono. Você diz que me ama pra ganhar aquela moral. Levanto, faço seu leite, me está um pão de queijo. Levo pra você, recebo logo um beijo e vejo que você ainda permanece linda. Segundos após despertar, mesmo sem se maquiar, beleza natural, com cara de sono, no cabelo bagunçado e bigode de Nescau. Ainda se me fascina, linda menina, furacão, caprina, obra-prima do autor lá de cima, inspiração da minha rima. Vou te provar que cada linha dessa canção é verdade. Na nossa house vou te amar sem pausa. Eu já te fiz chorar, já te fiz sorrir, já te acordei com beijo, já dei outro pra você dormir. Eu e você assim de perto dá pra me perder de vez nas suas tintas. Me deu uma noite pouca da manhã só pra eu sacar, seus olhos mudam de cor. Vamos entrar, minha casa não é quente. Trago vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente. Que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá pra me perder de vez nas suas tintas. Me deu uma noite pouca da manhã só pra eu sacar, seus olhos mudam de cor. Lembra como era tão bom o filme que assistimos debaixo do edredom? Você lembra assim? Lembra como era tão bom o filme que assistimos debaixo do edredom? Te faço lembrar, volta pra mim como um diário de uma paixão. Será apenas um amor pra recordar. Por isso eu te amo, meu primeiro amor verdadeiro. Leve te conheci, eu não sei, não lembro. Uma linda mulher, tivemos encontros e desencontros, mas eu te amei pronto, faço diferente do que a gente fez. Como se fosse a primeira vez. É que a vida é bela, vamos ver. Começar, porque eu ainda quero te levar pra altar. Quero te levar pra altar, boa. Lembra como era tão bom o filme que assistimos debaixo do edredom? Lembra como era tão bom o filme que assistimos debaixo do edredom? Lembra como era tão bom o filme que assistimos? Lembra como era tão bom o filme que assistimos debaixo do edredom? Oh.